Lembram do carro na pista de gelo? O carro que representava o progresso humano, que rola tão tecnológica e automaticamente, sem atritos ou questionamentos, que começa a derrapar. E surge o perigo de a própria humanidade ser atropelada quando tenta pisar no freio. E esse perigo já se manifesta. É só olhar o combo de destruição de habitats naturais, desigualdade social e ansiedade e depressão generalizada. É, tá osso. Pois, hoje vamos congelar essa cena. Vamos mergulhar no que faz esse gelo ser tão derrapante e tentar entender, afinal, por que é que criamos coletivamente resultados que não queremos. Vai ser um mergulho para nos auxiliar a fazer perguntas melhores, aquilo sobre o qual conversamos ontem, porque traremos uma visão sistêmica para as coisas, que são complexas. Isso abre caminho para conseguirmos resgatar o elo perdido entre informação, tecnologia e atenção, justamente para que o propósito humano floresça. E claro, veremos como a qualidade da nossa atenção e de nossa conexão com o coração fundamenta tudo isso. Então vamos lá. Se você está fazendo alguma coisa enquanto escuta o convite sonoro de hoje, se possível pare e traga presença para essa viagem guiada. Você é teletransportada e teletransportado para um iceberg, uma montanha de gelo flutuando na água. O ar bate frio no rosto. Você começa a enxergar, no meio do gelo, uma formação especialmente curiosa. Olhando com mais atenção, percebe que não é uma, mas três pontas salientes. Você chega mais perto e percebe uma placa encoberta pela neve, com uma bandeira esfarrapada tremelicando ao vento. Esfrega com a luva e vê escrito: As Separações da Colonialidade. Em um piscar de olhos, você se lembra da história toda. O filósofo René Descartes dizendo que a razão humana é superior ao corpo mundano. O físico Isaac Newton, que o mundo pode ser entendido pelas leis físicas. E a Igreja Católica afirmando que havia um só Deus e espiritualidade. Matéria versus energia, corpo versus alma, natureza versus cultura, selvagem versus civilizado. A dualidade estampada. Com esse arcabouço dicotômico como justificativa, nações europeias avançando para colonizar o resto dos povos. Por trás do penso logo existo de Descartes, existe conquisto logo penso. E, portanto, conquisto logo existo. E o conquisto reverberando muito após o fim do colonialismo de Estados-nação e sendo reproduzido num modo de ser e agir dentro do paradigma da colonialidade. Essa parte visível do iceberg são os eventos que conseguimos enxergar na nossa realidade, derivadas desse padrão de separação primordial e colonizador. E se manifesta de três maneiras. Você olha para uma ponta, a da separação ecológica, a relação entre eu e natureza, que é envenenada e contaminada por agrotóxicos, poluição, queimadas, extinção de espécies, componentes poluidores celulares e computadores. A lista é longa. Estamos esgotando a Terra, usando o equivalente a um planeta e meio de recursos. Por um momento, você para e traz para si ocasiões em que você testemunha essa separação ecológica. Ao lado está a ponta da separação social, entre eu e o outro. Tanta não aceitação, violência, desumanização, invisibilização, assimilação e extermínio. Mais um momento para você sentir como individualmente experiencia essa separação social. E por fim, um tanto mais escondido, você encontra a terceira ponta, da separação psicológica ou espiritual, entre eu e eu. Uma crescente lacuna entre o que fazemos e quem realmente somos, entre nosso eu inferior ou atual e nosso eu superior ou potencial, causando estresse, esgotamento, ansiedade, depressão e suicídio para centenas de milhões de pessoas. Vivendo automático, sem entusiasmo, sentimento de pertencimento nem utilidade, nos fazendo sentir insatisfeitas, insuficientes e inadequadas. Mediadas por redes sociais, então? Se você se identifica, esteja com isso por um momento. Nós vivemos essas separações. Enxergamos esses eventos na ponta do iceberg e sentimos raiva, tristeza, medo. As recebemos como dores e queremos fazer algo a respeito. Mas sem a visão sistêmica, que é no que vamos nos aprofundar agora, acabamos ignorando tudo que está abaixo e, consequentemente, levantamos explicações e tomamos decisões de forma reducionista. Reagimos a sintomas tentando consertá-los com soluções pré-existentes, que não necessariamente vão responder às causas. E a flutuabilidade do gelo por baixo da água empurra a ponta do iceberg para cima, recriando-as novamente. E essa é a primeira razão de duas que nos faz criar resultados que não queremos. É o famoso enxugar o gelo. Você olha à volta e observa a paisagem de patologia social. A bandeira da colonialidade persiste. E justamente porque você não quer reagir cegamente, mas está disposta e disposto a compreender mais profundamente o que acontece conosco, você veste uma roupa de mergulho, põe os pés de pato, acomoda o tanque de oxigênio e pula na água gelada. Mergulho. Outro meio. Você sente a pressão de todos os lados. A veste gruda na sua pele. A respiração fica mais apertada. E ao mesmo tempo, a imensidão. O tamanho real do iceberg se avoluma à sua frente. Como é que achávamos que conseguiríamos tomar boas decisões com base naquela ínfima parte visível? Você nada um pouco, logo abaixo da superfície. Refletido em todo esse primeiro volume submarino, estão os padrões de comportamento de desconexão que sustentam as pontas da separação. Quais as tendências nesses padrões você observa que correm constantes pela destruição da natureza, desigualdade social e estado psíquico fragilizado? Esses padrões hoje, ontem... O que muda? Que relações criam? Nadando mais abaixo, você chega ao nível das estruturas. Quais as regras, políticas, formas de organização, visíveis ou invisíveis, institucionalizadas ou não, que informam aqueles padrões de comportamento? E num contexto mais pessoal, quais os hábitos, gestos repetitivos e acordos explícitos ou implícitos associados ao fenômeno observado? Indo mais fundo, cada vez mais frio, você chega ao nível dos modelos mentais. É a lente através da qual enxergamos, interpretamos e nos relacionamos com o mundo. Como escreve Juliana Diniz, do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, abre aspas, o mundo que surge a partir da conversa entre o que a pessoa faz e como o mundo se revela é propriamente o mundo real. Ou seja, o modo como pensamos afeta e muda o mundo que enxergamos, porque o mundo se torna o modo como o vemos. Fecha aspas. E assim, qual o conjunto de conclusões generalizantes, crenças assumidas e raciocínios lógicos ocultos nas estruturas? São essas crenças e raciocínios profundamente arraigados que formam os paradigmas de pensamento que sustentam estruturas, comportamentos e eventos acima. E essas mesmas lentes, assim como os vieses de tecnologias, são tão incorporadas ao inconsciente que se tornam invisíveis. E isso é perigosíssimo, porque assim carregamos um mundo concebido pela lente de outros, por ancestrais, pela ciência moderna, pelo paradigma colonial, e que assim define o que pode e o que não pode ser conhecido ou feito, quais caminhos trilhar e como ser. Abre aspas, modelos mentais são difíceis de identificar, explica Juliana Diniz, porque esse ato pressupõe a suspensão da lente que usamos para ver o mundo. E comumente associamos a maneira como vemos o mundo e as convicções que dela nascem com a nossa própria identidade. Suspender a lente é como, então, renunciar ao ego. Tentar mudar os eventos é como cuidar reativamente dos sintomas. Tentar mudar os padrões de comportamento é como antecipar os problemas para se adaptar a eles. Tentar mudar as estruturas abre a possibilidade de redesenhar os relacionamentos entre as partes de um sistema. Tentar mudar o modelo mental de um sistema é, enfim, o que torna possível uma verdadeira transformação do ego e do eco. Ou quase isso. Porque o bagulho fica realmente louco quando você passa por todo o iceberg e ultrapassa o pensamento. Lá no fundo do mais glacial mar, quando parecia não haver mais nada, você começa a sentir um acalento, a ver um brilho suave que se intensifica à medida que você chega mais perto. Você bate perna ao último nível sistêmico, em direção à fonte, para a própria consciência. E sabemos qual é o músculo da consciência, não? Se quisermos diagnosticar como opera o nosso recôndito mais íntimo e de onde tudo emerge, precisamos tomar nota da qualidade de nossa atenção e dedicar atenção a como está a nossa atenção. Qual o lugar interno de onde operavam as pessoas envolvidas antes, durante e depois da eclosão daquele acontecimento lá na superfície? Quais eram as suas fontes de motivação e de quais necessidades ou valores estavam tentando cuidar? Como estavam os seus níveis de consciência, presença, atenção e escuta? Otto Scharmer, idealizador da metáfora do iceberg e da teoria U, que é uma abordagem para a inovação social, diz que apesar de nossas boas intenções, não estamos produzindo os resultados que queremos no mundo, e aqui reside a segunda razão, além do enxugar gelo, porque a qualidade da nossa presença e atenção frente ao mundo está aquém daquelas que as transformações sociais carecem. Precisamos viajar esse fundo, esse iceberg que habita cada um de nós, sem pressa e sem pausa, porque sustenta todo o resto. E precisamos estar mais atentas e atentos, e mais presentes. E nos perguntar constantemente, quais são as forças sistêmicas mais profundas e pouco evidentes que atuam na minha vida, na minha personalidade, e me mantêm reencenando efeitos e resultados indesejáveis? E quais propiciam os efeitos e resultados desejáveis? A parte boa é que pelo menos sabemos que devemos começar daí. A maneira mais efetiva de mudar a realidade, o chamado ponto de alavancagem, nos quais pequenas mudanças geram efeitos significativos, é mudar o lugar interno a partir do qual operamos. E é começando nesse trabalho no super micro que poderemos superar a imensa cegueira histórica e alcançar uma consciência cada vez mais holística, complexa e ressonante. Aquela que possui os padrões de comportamento, estruturas, modelos mentais e consciência que levam não à destruição, mas à regeneração da vida. Porque é esse o propósito da humanidade, participar apropriada e intencionalmente da teia cósmica da vida, contribuindo com a sua singularidade única da autoconsciência e de novas práticas adotadas. Você permanece suspensa e suspenso na água, imóvel, testemunhando a potência infinita daquele brilho, proveniente da corrente marítima ausente de qualquer mapa náutico, mas que não deixa de carregar no fluxo quem se deixa levar pela pura presença. E então parte a nadar novamente, em nova direção, sabendo que aquela fonte a ti também pertence. De dentro de teu peito também pulsa, e todas as reverberações nos teus pensamentos, emoções e ações também movimenta. Do topo visível com as pontas da colonialidade, ao fundo invisível da fonte da consciência e atenção, hoje mergulhamos na visão sistêmica da realidade, passando de eventos a padrões de comportamento, a estruturas sociais e pessoais, a modelos mentais e, por fim, a fonte, vimos a imensidão do iceberg e como ele se sustenta. Fortalecemos a ponte entre cérebro e coração, e isso é absolutamente essencial, porque, como aponta o estudo da coerência cardíaca, conexões neurais que transmitem informações dos centros emocionais para os centros cognitivos no cérebro são mais fortes e mais numerosas do que do cérebro para o coração. Isso significa que é muito difícil modular as emoções a partir do pensamento, mas é muito fácil mudar o pensamento a partir das emoções. As descobertas do Instituto HeartMath identificaram que emoções regeneradoras, como calma e apreciação, aumentam a função cognitiva e ajudam o cérebro a processar as informações de forma mais eficiente. Já emoções desgastantes, como ansiedade e raiva, afetam negativamente as funções mentais. Se queremos, então, compreender a realidade atencional que vivemos, precisamos contemplar e habitar nossa própria paisagem interna, para assim atravessar as pontes entre nós e os outros seres com quem coabitamos o planeta. Por isso, e sempre, voltamos à prática meditativa. Então, sente-se confortavelmente. Erga a sua coluna. Respire profundamente. Feche os olhos e abra-se para o seu universo interior.